All the lights are coming on. Sejam muito bem-vindos ao segundo programa da nossa segunda temporada, desta feita um especial Natal, porque ele está aí à porta. Não ouvem? Jingle bells aí? Por acaso o que ouvimos inicialmente foi The Raveonettes com The Christmas Song. Sim, é verdade. Já estamos no dia 22 de dezembro. O Pai Natal já está embrulhado os presentes todos porque está quase a ter a sua noite mais atarefada do ano, e eu particularmente é uma época que eu gosto bastante, apesar do frio que não é bonito, mas também é nestas partes do frio que a cama e a lareira sabem bem, não é? É isso mesmo. Ora bem, e hoje neste nosso especial Natal não temos cine notícias, temos antes outra coisa. O Bruno Rodrigues fez o favor de escolher alguns dos seus filmes favoritos de 2015 e eu também escolhi os meus, e vamos falar um bocado sobre os filmes, sobre porque é que gostamos deles, assim de uma maneira ligeira, sem andarmos a referir tudo, só mesmo sugerirmos os filmes. Começo eu então. Posso começar pelo pior? Sim, porque nós também escolhemos um filme que tenha ficado aquém das expectativas que a gente tinha. Eu escolhi o Ted 2. Devo confessar que não vi. Isso é que é trabalho bem feito. Mas eu vou explicar porquê. Porque já o primeiro me deixou assim um bocadinho triste, achei um pouco fraco. E andei a ler umas críticas e acho que pelo trailer me chegou a ver que este também fica um pouco aquém de expectativas. Eu posso dizer, porque já vi, que realmente o filme é fraco, que é, na minha opinião, né? Cada um terá a sua. O Ted 1 acho que prometeu muito pelo trailer, porque depois, se formos a ver as melhores piadas do filme estavam todas no trailer, logo desde aí o resto do filme foi um bocado, mas pronto. E foi aquela coisa de, é o senhor que faz a voz, Family Guy e tal. E que realiza, havia assim muita expectativa. mas acho que saiu um pouco furado. Preferia aquele que ele realizou no Oeste, não me lembro agora o nome, mas consegui-me rir mais com esse. Acho que esse conseguiu. Eu acho que não vi esse. E agora diz-me um daqueles que tu mais gostaste. Posso começar pelo Vício Intrínseco. Este, por acaso, fui vê-lo ao cinema. Conta com Joaquin Phoenix, um dos meus atores preferidos. Esta história é assim um pouco psicadélica. Fala de um detetive que é visitado pela ex-mulher, que vai solicitar os seus serviços para encontrar o paradeiro do seu namorado, o milionário que foi supostamente raptado. E pronto, a história desenrola-se assim, ao sabor de drogas e é bastante engraçado. Mas é daqueles filmes que tens de estar atento, senão perdes mesmo o fio à meada. Às vezes mesmo assim fica-se um pouco baralhado porque é um pouco alucinado o filme. Mas é muito bom. Muito bom este filme, gostei. E tu, Bruno, podes referir aí um que tenhas gostado ou se quiseres dizer um mau? Pois era isso que eu ia dizer. Há bocado falamos do Ted. Esqueci-me de dizer o meu, que no caso é o Exterminador Implacável, o novo, o Genesis. Porque eu sou fã dos primeiros dois, mas a partir do terceiro acho que aquilo começou a descambar e acho que sinceramente já não há remédio para aquilo. Apesar deste filme estar um bocado acima do Salvação, mesmo assim não chega ao nível dos outros dois antigos. E é isto que nós temos visto remakes e sequelas que são exibidas agora nos anos 2000 que não chegam aos calcanhares daquilo que foi nos anos 80 e 90, o que é um bocado estranho por um lado e preocupante, mas também estamos nesta era dos remakes e etc. É um filme que eu gostei e aqui se calhar já me vou contrair um bocado, mas por acaso gostei do filme, foi o Mundo Jurássico, porque gosto muito do primeiro filme, acho que é o melhor de todos, e acho este Mundo Jurássico melhor que o segundo e que o terceiro. Logo desde aí foi um, até porque o próprio filme apresentou elementos que nos transportava para o primeiro filme, algumas camisolas que se referiram ao primeiro parque, etc. Pormenores que, para quem é fã, para quem viu todos os filmes, que são deliciosos. E qual é que é a tua seguinte sugestão? Ainda bem que falaste há pouco de remakes e regressos de filmes que se tinham por não terminados, mas que estavam em stand-by. Stand-by há já alguns anos. Mad Max, por exemplo, A Estrada da Fúria. Este não fui ver ao cinema, sei que não devia dizer isto, mas pronto. Este filme conta com Tom Hardy e a bela Charlize Theron, que não importa se está menos limpa ou com menos cabelo, continua sempre bela e a fazer bons papéis. Pronto, Mad Max passa-se para os fãs que sabem. Devias ser tu a falar mais deste filme, porque tu é que viste os anteriores. Eu só vi este Mad Max, confesso, mas gostei muito, gostei deste Mad Max e ando para ver os anteriores já há algum tempo. Sim, acho que devias. A minha segunda escolha cai no jogo de imitação, não sei se já viste. Não, ainda não. Que também foi nomeado para os Oscars e eu gostei muito da história. Gostei muito do ator principal. Basicamente, a máquina que decifra o enigma. A história, que é uma história baseada em fatos reais. E eu acho que o filme conseguiu apresentar uma boa dinâmica, apresentando aquela parte da história de uma maneira que não foi chata nem aborrecida, e por acaso ficou-me, é um daqueles filmes deste ano que me ficou na cabeça. Tenho ainda o Birdman para falar, um dos meus filmes de 2015. Este vi no cinema. Este filme conta com Michael Keaton, e Edward Norton. É do Alejandro González Iñárritu, bom realizador, que já nos habituou bem com Amor Cão, 21 Gramas, Babel, por exemplo. Este filme, o Birdman, conta a história de um ex-ator que fazia o papel de um super-herói e que basicamente caiu em um pouco em esquecimento e que tenta trazer de novo os seus tempos de ribalta com uma peça de teatro e é bastante interessante, gostei muito. Mais uma escolha minha foi Whiplash, acho que também já viste. Por acaso não. Não, ainda não viste? Se não viste, devias ver, porque também é dos melhores filmes deste ano. É realizado por Damien Chazelle, mas o que eu tenho retirado do filme é mesmo a interpretação do J.K. Simmons, que é excelente, e ele também foi nomeado para os Oscars. Não tenho certeza agora se ele ganhou, mas que se não ganhou, opa, ficou perto, de certeza. O filme conta a história de um baterista jovem e promissor que vai ter aquele professor severo no papel do J.K. Simmons. Da minha parte, para terminar o leque, trago O Sal da Terra, que é um documentário sobre o brasileiro Sebastião Salgado, um dos repórteres fotográficos mais respeitados do mundo. Este documentário conta, não conta, retrata viagens e fala um pouco da história deste fotógrafo. É bastante interessante ver sítios e pessoas que conheceu, por onde passou. E eu, para terminar, escolho a comédia sombria O Que Fazemos nas Sombras, um filme que é de 2014, mas que só chegou a Portugal em 2015, e que conta a história de Viago, Deacon e Vladislav, que são vampiros. E afinal, o que é que eles fazem nas sombras? É uma comédia diferente e recomendada. E agora tempo para uma música. Eu andei a vasculhar na banda sonora do Vício Intrínseco e descobri uma pérola. É nada mais, nada menos do que o senhor Kiyo Sakamoto com este belo tema intitulado Sukiyaki. こぼれないように思い出す春の日一人ぼっちの夜上を向いて歩こうにじんだ星を 数えて思い出す夏の日一人ぼっちの夜幸せは雲の上に幸せを空の 涙がこぼれないように泣きながら歩く一人ぼっちの夜 一人ぼっちの夜悲しみを星の影に悲しみを月の影に るこぼう涙がこぼれないように泣きながら歩く一人ぼっちの夜一人ぼっちの夜 Passamos agora ao Cine Cartaz com duas sugestões de filmes que vão estrear nos próximos dias. É já no próximo dia 24 de dezembro que parece que o Pai Natal nos vai trazer um filme já muito esperado. Principalmente para aqueles que são do tempo do Charlie Brown. Vamos ter o Snoopy e Charlie Brown, Peanuts, o filme. Este filme, dirigido por Steve Martino, conta a história de mais uma missão do Snoopy contra o seu grande inimigo, o Barão Vermelho, mas a atenção do filme não é só para o Snoopy, porque Charlie Brown também terá a sua própria jornada épica. E para o dia 31, A Rapariga Dinamarquesa, um filme de Tom Hooper, com Eddie Redmayne e Amber Heard nos principais papéis. A marcante história de amor inspirada nas vidas das artistas Einar Wegner e Gerda Wegner, o casamento e trabalho de Lili e Gerda progride enquanto navegam pela arrebatadora viagem da primeira transgénero. Filme que tenho curiosidade de ver, pois acho que o Eddie Redmayne fará uma interpretação fortíssima. Sim, e pelo trailer também acho que sim. Estou interessado em ver. Bruno, e que tal mais uma musiquinha de Natal? Sim, acho que um especial Natal com músicas de Natal tem todo o sentido. Uma versão dos Yeahs da música All I Want for Christmas. E voltamos já para o Cine Memória. Até já! Entramos agora no cinema. E que película nos trazes, Bruno? Ora bem, aproveitando que estamos na época de Natal, trago um conto de Natal, um filme baseado na obra de Charles Dickens, mas atenção, porque eu trago a versão de 1938, porque há várias versões. Aliás, a última das versões até é protagonizada pelo Jim Carrey, e saiu há poucos anos atrás, até numa animação 3D, mas eu fui ao fundo do baú buscar uma das primeiras versões, e gosto particularmente. Aliás, eu vi todas, porque nós estreamos no fim de semana passado uma peça de teatro baseada neste livro. Então, trabalho de pesquisa também é ver filmes. Portanto, temos a história de Scrooge, um velho forreta que não tem nenhum espírito natalício. Trata mal o empregado, faz o empregado ter frio, não deixa gastar lenha, não se dá com o sobrinho porque o sobrinho gosta do Natal, apesar dos convites do sobrinho para ele ir lá passar a ceia. Mas Scrooge vai mudar. Porquê é que vai mudar? Primeiro porque recebe a visita do seu sócio falecido, Jacob Marley, que lhe previne desde logo que, se assim continuar, sua morte, o seu depois da morte, será horrível. Mas Scrooge ainda tem uma esperança e vai ser visitado por três espíritos. O espírito do passado, onde ele vê tudo aquilo que ele já foi antes de se tornar o que é agora. O espírito do presente, onde ele visita as casas daquelas pessoas, como o empregado ou como o sobrinho, e vê que não é só o dinheiro que traz felicidade, a família também é importante. E quando o Scrooge já está mais ou menos convicto de que tem que mudar, acaba por receber a visita também do espírito natal futuro, que o acaba por convencer que tem mesmo que mudar a sua maneira de ser, porque senão o seu futuro será horrível e sozinho. É uma boa lição. A versão mais conhecida do filme é a versão da Disney, com o Mickey, com o tio Patinhas, etc. Mas eu acho que ver as primeiras versões também é importante. E agora vamos ter mais música. Pois vamos, Bruno. Mais uma versão interessante de uma música de Natal. Agora vamos ter os Heels com Everything's Gonna Be Cool This Christmas, versão acústica. E voltamos já para o Em Casa. Remember last year when you were on your own? You swore the spirit couldn't be found. December rolled around and you were counting on it to roll out. Well, everything's gonna be cool this Christmas. Everything's gonna be cool this Christmas. Everything's gonna be cool this Christmas. Everything's gonna be cool this Christmas. Everything's gonna be cool this Christmas. Down in the house, the tree is looking so inspired. There's a Yuletide groove waiting for you to move. I go and throw another log on the fire. Everything's gonna be cool this Christmas. Everything's gonna be cool this Christmas. Everything's gonna be cool this Christmas. Everything's gonna be cool this Christmas. Everything's gonna be cool this Christmas. could have a friend like you all my life, well, I guess I'd be doing just fine. Everything's gonna be cool this Christmas. Everything's gonna be cool this Christmas. Everything's gonna be cool this Christmas. Everything's gonna be cool this Christmas. Everything's gonna be cool this Christmas. Dia 25 temos o filme Asher pelas 21h30 no canal MOV. No mesmo canal, mas dia 31 teremos O Último Exorcismo pelas 23h15. Tenho mais três sugestões desta feita no TV Cine 1. No dia 24, Os Vingadores Era de Ultron. No dia 25, Paddington. E no dia 28, Olhos Grandes. Todos os filmes serão às 21h30 na TV Cine 1. E agora, o que é que vem aí? Mais uma musiquinha de Natal. Ah, estava à espera disto. Sabe tão bem como uma lareira. Eu acho que nós até nos devíamos calar e era só passar, e era só música. Era música, só, música, era música, só música. Deixá-los cantar. E agora um clássico, Frank Sinatra com Jingle Bells. I love those J-I-N-G-L-E bells. Oh, those holiday J-I-N-G-L-E bells. Oh, those happy J-I-N-G-L-E B-E-L-L-S. I love those J-I-N-G-L-E bells. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go laughing all the way. Bells on bobtail ring, making our spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. I love those J-I-N-G-L-E bells. Oh, those holiday J-I-N-G-L-E bells. Oh, those happy J-I-N-G-L-E B-E-L-L-S. I love those jingle bells all the way. E agora, musicalmente, passo a palavra ao meu colega Bruno Pereira, porque ele vai fazer um género de apanhado de festivais e concertos a que foi. Sim, porque tu certamente foste a mais que eu. Festivaleiro que és, que te está no sangue, fala-nos deste 2015. É, por acaso até gostava de ter ido a mais, mas o dinheiro não chega para tudo. Muito, mas és mais festivaleiro que eu. Muito menos o tempo. De qualquer forma, Paredes de Cora e Bons Sons, e fazendo um resumo mais ou menos dos dois, de concertos que eu tenha gostado, vamos começar por Paredes de Cora, onde temos os os fantásticos Tame Impala, e estes tinham que ser, The War on Drugs, TV on Radio e Blood Red Shoes, além dos Temples. Fiquei um bocado chateado, entre aspas, porque não consegui ver os Pound e, pelos vistos, foi um dos melhores concertos do festival. Mas esse é o defeito também de paredes, é que às vezes acontece muita coisa ao mesmo tempo e concertos ao mesmo tempo, e depois, enquanto estamos a sair um, já está a começar outro e etc. O festival que este ano também ficou marcado por uma das maiores afluências de sempre. Os bilhetes lotaram, que é o que nunca tinha acontecido. Falando agora dos Bons Sons. Os Bons Sons são um festival virado para a música portuguesa. Tivemos Benjamin, que também já esteve aqui em Vila Real, de Manuel Cruz, dos Enraizarte, que foi uma boa e deliciosa surpresa, da Skin, dos Clã, que deram um concerto que ninguém conseguiu estar quieto, do Totrips, e mais uma grande surpresa para mim, um concerto que eu ouvi dentro de uma igreja, o Tio Rex, que foi algo excepcional e um dos que mais me marcou. Gostei muito do festival. O festival decorre numa aldeia e somos bem recebidos por toda a gente. Não é muita confusão. Se calhar o campismo poderia melhorar um bocado as condições, mas tirando isso, é um festival que eu vou repetir de certeza absoluta. E foi um bom ano de música para mim, posso dizer. E já que falaste há pouco de Tame Impala, vamos ter música agora deles. O tema The Less I Know The Better. Musicão, até já. Together, I ran out. E agora no nosso espaço Páginas, decidimos trazer dois livros que lemos este ano, eu e o Bruno. Qual foi que trouxeste, Bruno? Ora bem, eu na verdade não trouxe um, trouxe dois, porque um é o seguimento do outro, que é o Em Busca do Carneiro Selvagem e o Dança, Dança, Dança, de Haruki Murakami, que segue a história de um jornalista freelancer que vai passando por algumas aventuras. No caso, por exemplo, do Dança, Dança, Dança, procura um antigo amor que desapareceu de um hotel onde ele tinha estado alguns anos atrás e que o hotel agora parece remodelado. Os livros trazem-nos um universo de realismo fantástico, quase kafkiano. Da minha parte, um livro que eu li este ano que me marcou foi A Arte de Caminhar, de Henry David Thoreau. Ele fala do bem que uma caminhada, uma simples caminhada, pode fazer ao nosso corpo, ao nosso pensamento. Meditarmos sobre assuntos que, estando sempre ligados ao stress do dia-a-dia, não nos conseguimos afastar, não conseguimos desconectar-nos deles, não é? E ele fala mesmo disso. O importante é ir para a natureza. Recomendo vivamente. Mas sabes o que é que também faz bem ao espírito? Não, diz-me. Ouvir música, e acho que é isso que vamos fazer agora. Ouvir música, e pá, já que estamos numa de Natal, não é? É Natal. Mais uma é versãozinha Natal, interessante que nós descobrimos. Agora com Snow Patrol e esta Just Like Christmas. Até já. Na agenda cultural, trazemos duas sugestões do Teatro de Vila Real. No dia 26 de dezembro, teremos os Cancun no pequeno auditório, pelas 21h30. Esta banda já passou pelo Paredes de Coura em 2015 e é uma banda natural de Vila Real e regressa agora à casa para apresentar o seu EP de estreia. Quanto a cinema, pelo Teatro de Vila Real, teremos no pequeno auditório, no dia 29 de dezembro, pelas 21h30, O Preço da Fama, uma comédia dramática assinada pelo realizador e argumentista Javier Bavois, que se inspira em factos reais, decorre numa pequena aldeia suíça. Filme em competição pelo Leão de Ouro no Festival de Cinema de Veneza. Aqui estão duas boas sugestões do Teatro de Vila Real para o final do ano. Bruno, antes de encerrarmos este especial de Natal e irmos encher-nos de rabanadas lá fora, não queres falar da nossa rede social Facebook? Ora bem, já sabem, www.facebook.com/7casosculturais. O 7 é numérico. Exatamente. Quem não sabe, fica a saber e passa por lá. Nós queremos oferecer um presente de Natal a alguém, portanto estejam atentos à página. Vamos ver o número de gostos aumentar. Quando o número de gostos chegar a um número que a gente sinta bem, achar por bem, vamos colocar premiar um novo passatempo bonzinho para os ouvintes. Chegamos ao fim do nosso especial de Natal. Resta esperarem pelo ano que vem para nos voltarem a ter. Será um ano recheado de música, cinema, literatura, teatro, etc. Muita cultura para vocês. Voltaremos no próximo dia 5 de janeiro para abrirmos o ano novo com, como o meu caro colega disse, muita música e também várias novidades no nosso formato do programa. Portanto, estejam atentos e Feliz Natal e uma passagem de ano que seja daquelas para recordar. Encerramos com a música dos Cancun, Dancing on a Thin Ice Dance Floor. Até para o ano! Vamos cantar todos esta música e Feliz Natal novamente! Jingle bells, jingle bells, abreijos! Dance floor.